Decolo 97 direita na Coral. Controle 1998, transponder 5176. Deixa eu ver, prossiga. Ingressou na linha do litoral, próximo ao Pequena. Gente, Mike, você já te ouviu? O Mike Boxer tem 1-4 a bordo. Está com 4 horas de autonomia o fracionamento da Boxer. Afirmativo, pátio? Está no pátio 5, nada mais ver. Fracionamento táxi, torre em 286. 286, Mike Boxer. 3859, ingresso Juliette, portão 07. Juliette, portão 07-1859. Táxi, Mike Foxtrot, Sierra. Táxi, Mabani de táxi, Mike Foxtrot. Voo 605, decolar os 20, chave controle 1935, 198, bom voo. 1935, alterno 198? Negativo, 198, bom voo. Ok, hoje 198, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, voo 1605, decolar na 6, escuta. Voo 1605, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da El. Da El, atenção a 360. Juliette Índia Zulu, a linha mantém. Salutam 3153 para o táxi, com 138 a bordo, autonomia de 3 horas, 30 minutos, só até na Guarulhos. 3153, táxi autorizado via Juliette, tchau. Ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, altimetro 10, 14. Ajustado, Juliette Alfa, ponto espera 198, decimal 6, para o TAM 3153. Salvador, bom dia, TP5345, nós temos um plano para Ilhéus, estamos cientes da informação, hotel, solicita autorização do tráfego, senhor. TP5345, autorizado Salvador Ilhéus, 300 nível, decola na zero direita da Euleza, controle 119-8, transponda 5171. Autorizado do Ilhéus, 300, decola da 10, curva direita, controle 1198, transponda 5171, confirma a saída, senhorita? Dael Leda, após direto Ilhéus. Dael Leda, Ilhéus, TP5345, obrigado. Conta já na corrente, chama para posicionamento, TP5345. Chama na posicionamento, TP5345. Itarapapá, pula para ingresso na 17, o Mike Fox Terra. Mike Fox Terra, mantém a posição. Ok, mantendo. Tato, radar na decolagem, suba até nível de voo 320, saída agora. Olha, eu sou da 320, tá? 3547. Índia Zulu autorizada a decolagem pista no 7, vento 130 graus, 5 nós. Olhe Salvador, é o 355-14. 355-14, prossiga. Velocidade manter a proa 080 por 25 milhas para desvio para evitar formações. Após desvio, voo e conde, 355-14. Ok, após desvio, vai voar conde. Juliette Índia Zulu, decola os 26, para agilizar o tráfego aqui pra gente, tá o máximo possível. Já curva a esquerda para efetuar lá o cruzamento do campo, ok? Deixa eu pegar o controle 19-8. Poderia confirmar a informação novamente, o controle pro Juliette Índia Zulu? Afirmativo, vai chamar agora o controle em 19-8, peço que logo cruzar 600 pés, o senhor efetue curva à esquerda, tá ok? Para efetuar o cruzamento, para a gente poder decolar o pessoal aqui da 10, tá ok? Ok, iniciando a curva à esquerda, chamando 19-8, Juliette Índia Zulu. 5. Controle, Salvador, Juliette Índia Zulu. 288, 3305, obrigado, bom dia. Controle, Juliette Índia Zulu. Juliette Índia Zulu. Juliette Índia Zulu decolou na saída da Lapa. Prossiga, Juliette Tango Zulu. Juliette Índia Zulu decolou na saída da Lapa. Juliette Tango Zulu. Juliette Índia Zulu, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 090, saída Lapa. Subindo para 090 na Lapa. Juliette. A subida para o setor norte, praticamente, não vai interferir com a sua decolagem. Apenas para informação de tráfego, tem livre decolagem pista no zero, vento no 20 graus, 5 nós. Livre decolagem, está ciente do tráfego, está 3153. Mike Fox Serra, ciente, mantém a posição. Não entendi, Mike Fletcher, meu. Confirme. Mantendo um sobrevoo próximo à Fonte Nova. Então, para a próxima federação, aqui a clareza é bem baixa, bem baixa, tá? Tá, ciente, Mike Fletcher, meu. Controle Salvador, muito bom dia, TAN 3153. TAN 3153, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da Delta. 360 da Delta, TAN 3153. 5514 manterá desvio por mais quantas milhas? Aproximadamente 10 milhas. Sente trip 5514 após voo em Condir. Positivo, após voar com ele. TAM 3517, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 133.25. Chama Recife 128, alterna 133.25, TAM 3517. Foxair, livre decolagem, pistão 7, vento 140 graus, 4 nós. Gente, vai iniciar a decolagem, mais Foxair. American 980, Scott Ident, clear, bom for arrive, descend photos of it, can it was 04. Say flight level again. 4,000 feet, can it was 04. 1014 down to 4,000 feet, American 980. Serra, decolos 3-2, chame controle 19-8, bom voo. 19-8, Mike Foxer. Controle, bom dia. Babatango, Mike Foxer. Tango Mike Foxtrot Serra, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 100, saída coral. 100, saída coral, Mike Foxtrot solicita a saída Goleval, ficaria melhor para nossa saída, que nosso destino está na radial 263. Sabatango, Mike Fox, Trotter, autorizado a saída Gole. Sim, de graça, saída Gole. O Mike Fox está livre da restrição da Gole? Fox, Trotter, livre das restrições de nível. Vai subir por uma centena, sair da gola mais forte. Salvador, Rio 5973. Rio 5973, prossiga. Gentileza, amigo, a nossa coordenada 310 para Recife. A Autorizado, Recife 310, via Perusque 58, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, controle 199.35, transporte 5173. Autorizado, Recife 310, Perusque 58, decola com curva esquerda da 10, Fuca, Aracaju 119.35, controle de saída. Alfa Charlie no transponder 5173, cotejou, viu? 5973. 5973, correto, sem para o que vai estacionar. Assim o faremos, viu? 5973. Esse é Mike Foxtrot, Sierra. Trip 5514 está a uma milha da posição Conde, serviço radar terminado, chame controle Aracaju, frequência 120.3. Ok, Aracaju 203, grato, bom dia. Afirmativo. TAM 3153, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 133.25. 128.8, 133.25, bom dia, TAM 3153. Mike Fox é direto de China. Controle, o Mike Fox é vendeu a informação direto de China, confirma? Direto de China, Mike Fox é. É de Mike Fox é. Solo Rio 5973 para apoio estacionamento. Já despede o estacionamento, chama o táxi. Chamaremos para o táxi quando pronto, Rio 5973. Juliette de Azulu, acione o código 5172. 5172, Juliette de Azulu. Oceã solicita a mudança de plano para o solitário 085 para conquista, o Mike Fox Serra. Mike Fox Serra, modificado, confirmando o prossegue no 085. Ok, já atingindo 085, Mike Fox Serra, o estimado GQ continua o mesmo, 05, ou no 005. Sente. Controle Salvador, muito bom dia, do 9136. Controle Salvador, muito bom dia, do 9136. 9136, sua identificação, desça para 050. Desça para 050, solicita se possível para o ADIC TAP. Autorizado. Sim, autorizado para o ADIC TAP, 9136. Controle Salvador, bom dia, Xené 6225, ciente da informação ATEL. 225, desse mantenha 060. Desce, manter o 060, é 225. Salvador, trip 5345, remota 13, pronto para puxa acionamento. Exato, sem táxi, trip. Semana táxi, do trip. Bom dia, TAN 3663, passa 1200 para 80. 3 horas de autonomia, autonomia de 4 horas, alternando Salvador, essa localidade. Tio 5973, livre até o ponto de espera, altímetro 1014, ponto de espera torre 186, bom voo. 1014, ajuste, ponto de espera da 10, torre 198, decimal 6, Cotejo Rio 5973. Só confirme a frequência do controle, copiou? A frequência do controle de saída em 119.35. Corrija o pitch livre para 198 agora. 119.8, ciente, Rio 5.93. Salvador para pushback acionamento, Papa Romeo Mike, Tango Juliette. Mike, Tango Juliette, autorizado pushback acionar, chame táxi. Chamar para o táxi, seu Juliette. Papa Tango Juliette, Índia Zulu, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alternando 126, decimal 85. 25, 45, 2685, Juliette, Índia Zulu, bom dia, bom trabalho. Salvador, é o 31979, pronto para pushback e acionamento. Essa via para 4000 pés, que é legal no 014. Gente, após a passagem para a Era Trip, é autorizado o pushback acionamento da 3179. Eu 5973, aproximado para toda esfera da 10, pronto. Rio 5973, senhora Lima, decola sem parada. Afirmativo. Ponto autorizado, alinhar e decolar sem parada, Rio. Vento 140 graus, 4 nós. Está autorizado a alinhar e decolar sem parada, Rio 5973. Velocidade? Então, ponto, espera. Quando lá, 118,6, ajuste 1014. Papatango, Mike, Foxtrot, Serra, chame centro Recife, frequência 128,8, alternando 133,25. 128,8,3325, mais Foxtrot. American United, Zero Contact Tower, 118,6. 18, American United, Zero Contact. Azul 9136, sobe a velocidade. Está reduzindo de 240 para 220. Azul 9136, reduza para 190 nós, é o número 3 para pouso. 190 nós, Azul 9136. Yeah, approach and report runway vacated. SX-ray, report estabilizado no localizador. Para 2000, reportará estabilizado, só confirmando o número 1, senhorita, 6225. Afirmativa, já não é 6225. 225. TAM 3663, desça até nível de voo 060. 060, 3663. Controle Salvador, Rio 5973. Rio 5973, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 310, saída PUCA. American Line 980, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 5 knots. Correia, bom dia, American 980.